dia, Solo Salvador, que é o Azul Alfa, Azul do Hotel. Prossiga, Alfa Zulu Hotel. É, senhor, pressurização de reboque do Pátio 3 até a posição 01, Pátio 1. Autorizado o reboque, mantém minha escuta e informe o término. Azul Hotel, gente. Na escuta do Israel 8 de novembro. Torre na escuta do Xilete November? Cento e dezoito três, 686, corrige. Ok. Torre na escuta do Xilete November? Possível o Xilete November. Amigo, pedindo autorização para reboque da aeronave do pátio 3 para a posição meia dúzia do pátio 1. Negativo, já tem um tráfego aí no push do reboque Correio, saindo do pátio 3 também, observe o tráfego e pode prosseguir no seu reboque mantendo minha escuta. Ok, aguardando a passagem dele.